Aê, suicídio lento, colaboração especial, Estevam Ribeiro. É. No embalo deste som que me contagia, penso em você, quero que seja minha. Você pode estar longe ou perto de mim, quero que tu saiba, eu vou até o fim. Princesa mais bela que anima o salão, chega mais comigo, eu tenho a solução. Pro rolê ficar bom, abre um vinho do bom, tudo fica na paz e o DJ aumenta o som. Essa noite eu vim pra te impressionar, vim te dizer coisa que tu vai gostar. Eu vim pra falar o quanto você é bela, que eu conto os minutos pra te ver pela janela. Sonho com você quase toda noite, que você é a rainha e eu o bobo da corte. Fazendo coisas malucas pra te impressionar, ao menos uma vez tu me reparar. Vê minhas qualidades que eu tenho conceito, que não é por uma roupa que se mede o respeito. Sua mãe diz que eu sou maloqueiro, que eu vivo na rua e não tenho dinheiro. No dinheiro ela acertou, mas eu vou dar um jeito, pra te conquistar eu arranjo um emprego. Por você acordo cedo, eu faço parar o tempo, quero ser seu namorado. Esse é o pensamento de um vagabundo apaixonado. Por você eu faço você com muito gosto, aqui não tem enrosco. Sinta a batida com magia, faz alegria. Esse tipo de som batida bem louca, contagia. Versos e rimas pra você, minha menina. O coração bate forte, tipo a canção. O suor do seu corpo acelera minha respiração. Seu perfume hipnotiza todo o salão. Como já falei em outra canção, eu sei falar bonito, eu também tenho dom. Então chega junto, minha linda modelo. Você dança comigo e solta o cabelo, me faça sentir todo o seu desejo, pisca pra mim e me manda um beijo, segurando em sua mão sua paixão que eu vejo. Eu abro os meus olhos e não posso acreditar, a mais bela garota que comigo está. Baby, nunca vou te deixar.